Você está na Senzolar, tudo bem? Este próximo bloco está lindíssimo. Vai rolar Sixpence, None of the Richer, Cocteau Twins e para começar os Sundays, que música linda. Here's where the story ends. Senscast.org/on-demand. Senscast.org/chat. Swing. Sociais. Arroba Siga Sims. Oh, Squeeze Wax, o som do Cocktail Twins. Demais esse som. Aliás, três músicas extremamente bem produzidas, vocais impecáveis, muito boas, músicas que fazem a gente viajar. O Cocktail Twins é de 1993, do álbum For Calendar Café. Opa, desculpa. Antes teve o Sixpence, None of the Richer, um pouquinho mais nova. Kiss Me, de 1997. Opa, deixa eu pôr o BG pra repetir aqui. Pronto. E a primeira lá do começo do bloco, Sundays. Here's Where the Story Ends. Essa música é lindíssima, né? De 1990, do álbum Reading, Writing and Arithmetic. Reading, Writing and Arithmetic. Olha que nome legal. Bom, arroba siga Sense em todas as mídias sociais e www.sensecast.org é o site, caso você esteja nesses agregadores de rádio ou então assina o feed de podcast. Conhece o nosso site www.sensecast.org. Fica a dica. Pede seu som também no sensecast.org/contato. Max Tab fica por aqui. Até já.